incomodo que esses cara porque eu faço grana. Minha vadia lembra que Ara ela é rica e branca. Eles falam muito na internet, vou mandar pra lona. Jovem do RJ milionário, o trap me banca. Me sinto um cantor de rock, comendo estrela pop. Enquanto ela toma shot, puta me pedindo foco. Eu bati de carro na sua área, tava caminhando. Você chamou a polícia, mas o seu bonde deu baixo. 3:20, 20 rivas morto, 3 amigos presos. Irritado, eu pareço um gorila, eu bato no peito. Black pente alongado, isso é normal pra um negro. Eu bati de frente com a morte, ela correu de medo. Bate a mão girando e puxa a calça, eu sou um Billy Jean. Meu relógio veio da Holanda, ele é um Rolling. Bate a mão girando e puxa a calça, eu sou um Billy Jean. Meu relógio veio da Holanda, ele é um Rolling. Estamos na cidade, não podemos andar com arma, tô com a minha faca no cinto, olha meu brilho. Todos esses caras falando que um dia foram meus amigos. Tirei meu ovo da boca antes que você engarcar minha piroca. Fumar maconha da verde, filha da puta, tu sabe que eu odeio coca. Bate a mão girando e puxa a calça, eu sou um Billy Jean. Meu relógio veio da Holanda, ele é um Rolling. Bate a mão girando e puxa a calça, eu sou um Billy Jean. Meu relógio veio da Holanda, ele é um Rolling.